quando perco o chão tu me levantas, e quando não consigo encontrar solução, tu estás ali pra me estenderes a mão. E quando a dor aperta o meu coração e fico sem resposta em meio à solidão, escuto a sua voz me chamando para vencer, pra confiar e em sua destra descansar. E com seu poder posso ir além das minhas forças. A minha força está em ti, meu Deus. Voz me chamando para vencer, para confiar que sua destra descansa, e com seu poder posso ir além das minhas.